Por mais que eu economizei esse mês, meu dinheiro evaporou. 500 foi para o financiamento da casa, 400 ficou no mercado, 300 de água e luz, 150 de IPTU, 500 de IPVA, rapaz. Só me sobrou R$150 esse mês, nada de churrasco. Vamos ter que economizar ao máximo. Afinal, ganhar esse dinheirinho aí não está sendo nada fácil, viu? Existem poucas formas lícitas de se ganhar dinheiro sem se esforçar. Na maioria das vezes, nosso dinheiro só chega no bolso depois de muito esforço, não é? Precisamos ralar muito no sol ou no escritório, não importa. O fato é que, para a maioria dos brasileiros, ganhar um salário digno é muito sofrido. E na hora de gastar? Pois é, uma coisa é ganhar, outra é gastar. Alguns anos atrás, ouvi um podcast produzido por Luciano Pires, do Café Brasil, onde ele, em poucas palavras, explicava por que o dinheiro público vale menos que o dinheiro privado. Luciano usou um artigo escrito por Milton Friedman, um economista norte-americano que ganhou o Prêmio Nobel em 1976. Milton explicou as quatro formas de gastar dinheiro. É incrível como isso vai nos ajudar a entender o que acontece aqui em Novo Horizonte. Veja só. Primeira forma, gastando nosso dinheiro com nós mesmos. É claro, vamos querer sempre a melhor relação custo-benefício, sem desperdiçar nenhuma migalha sequer. Sempre tentando economizar e obter o máximo possível com o mínimo do dinheiro. Segunda forma, gastando o nosso dinheiro com outra pessoa. Daí calculamos o valor do gasto em relação à importância e merecimento da pessoa e aos nossos objetivos para com ela. Se compensar, ok. Caso contrário, cautela. Terceira forma, gastando o dinheiro de outra pessoa conosco. Aí não tem limite. O dinheiro não é meu mesmo, né? Quero o melhor possível sem me preocupar com a relação custo-benefício. Quarta forma, gastando o dinheiro dos outros com os outros. Ah, veja bem, esse não é meu dinheiro e quem será beneficiado não serei eu. Então, dane-se, gasto de qualquer jeito. Ou então, do jeito que me representar algum ganho. Sacou? Gastar nosso dinheiro conosco, nosso dinheiro com os outros, o dinheiro dos outros conosco e o dinheiro dos outros com os outros. Onde é que você acha que um gestor público ou um político se encontra? É claro, no item 4, gastar dinheiro dos outros com os outros. De que jeito? De forma a obter algum ganho. Normalmente, poder, votos ou propina. Entendeu por que os serviços prestados pela prefeitura são tão caros e ineficientes? Se você é um servidor público honesto e trata a máquina pública com zelo, economizando e respeitando o dinheiro do contribuinte, esse artigo é só um estímulo para que você denuncie os servidores vagabundos, ladrões e desonestos que gastam o nosso dinheiro sem responsabilidade. Agora, se a carapuça lhe serviu, pode ficar invocado. É de você mesmo que gasta 140 ou 120 mil em um show que vale 30 que eu estou falando. Você e suas mentiras já se entregam sem abrir a boca, fugindo de debates, escondendo a idade sem pagar a conta. Tu és como a ferida que lhe tacou areia ao cair a casca. Por mais que esteja sujo, sujo pouco é bobagem. A alma imunda de pó. Do que sobrou de mim, só o resto que não foi ao lixo, porque hoje é domingo. Esse foi o NH News, publicado semanalmente no jornal A Tribuna NH e no Facebook